Então nós vamos ouvir o Gabriel e a Cláudia. Bom dia para todos, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os vossos corações. Nós estamos aqui para dar um pequeno testemunho do que representa o trabalho da célula nas nossas vidas. E nós queremos também lembrar que os irmãos que fazem parte da célula que nós frequentamos lá no bairro Tirol, na região do Barreiro de Baixo, gostaria que eles ficassem de pé, né? Ali está a família da irmã Araci, Sr. Raimundo, Márcio, a irmã Esther, a Luana, o Gilson, a Márcia. E o testemunho que nós temos para dar a respeito dessa célula, que agora em agosto faz um ano que nós começamos, primeiramente foi assim para resgatar a dignidade da nossa família. E no sentido assim de nós estarmos mais unidos como esposa, esposo, filhos. E o objetivo da célula também tem sido um motivo assim de confraternização, de crescimento, de edificação, trabalho, serviço. E eu posso dizer para os irmãos que isso mudou muito a nossa rotina, a nossa maneira de viver. E por causa disso o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E tem sido uma alegria muito grande estarmos reunidos ali na terça-feira às 20 horas, numa confraternização maravilhosa para estudar a Bíblia, para estarmos ali conversando, fazendo um lanche, rimos juntos, choramos juntos também. É o que a palavra de Deus fala, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, é um trabalho que está extremamente consolidado pelo amor de Deus que foi derramado nos nossos corações para com aqueles irmãos ali e também aquilo que Deus tem feito em favor daqueles que têm nos visitado. O Senhor tem falado aos seus corações, tem trazido esperança, tem trazido alegria. E se porventura há algum irmão aqui que ainda não tem esse compromisso de estar ali participando, ver como que é a célula, que você possa ir lá e desfrutar daquele momento de comunhão que realmente ele traz um efeito extremamente significativo para o crescimento espiritual, em amor, em fé, em trabalho, em serviço, que é o grande objetivo de estarmos ali reunidos na célula. E aqui está minha esposa, a Cláudia, né? Ela vai falar alguma coisa a respeito dessa grande bênção que tem sido a célula no nosso lar. A paz, irmãos. Realmente o testemunho que a gente tem para dar é de bênção e de alegria que tem sido sempre. A começar da nossa família, né, dos nossos familiares, que a gente tem observado o seguinte, que eles, as lutas, os problemas vêm, acometem, né, como todos nós estamos sujeitos a isso, e eles correm e ligam. Vai ter célula hoje? Porque hoje nós vamos aí, porque fulano está precisando, está com um problema, isso. Então, tem sido assim, um refúgio para várias pessoas da nossa família. Tem começado na nossa família mesmo. Eles têm ido e têm buscado e têm recebido, assim como nós também estamos recebendo muito do Senhor. Muito mais nós temos recebido e junto com os irmãos ali também. Tem sido muito bom, tem sido uma bênção, tem sido prazeroso estar ali recebendo, porque antes de todos os convidados, foi convidado o Senhor Jesus para estar ali. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso.